Você terminou com ela e tá chorando. Quer água com açúcar, oh, meu amor? E se eu te contar? Se joga fora, vai embora.